Portal do Arrocha. Tome swing, tome pressão. Kaique, a pressão dos paredões. A tua boca terminou comigo, mas o seu coração falou que não. Sua vontade é de me esquecer, a do seu corpo é o meu colchão. Tá subindo pelas paredes, doidinha pra fazer amor. Manda a localização da sua cama que eu vou. Se deu saudade é que ainda tá zonza. Se deu saudade é que ainda tá zonza. Tu não vive sem meu toma, toma, toma. Meu toma, toma. Se deu saudade é que ainda tá zonza. Se deu saudade é que ainda tá zonza. Tu não vive sem meu toma, toma, toma. Tu não vive sem meu toma, toma, toma. Quebra! Tome pressão! A pressão dos paredões. A boca terminou comigo, mas o seu coração falou que não. Sua vontade é de me esquecer, a do seu corpo é o meu colchão. Tá subindo pelas paredes, doidinha pra fazer amor. Manda a localização da sua cama que eu vou. Se deu saudade é que ainda tá zonza. Se deu saudade é que ainda tá zonza.